Olá, Cromos. Eu cá sou de letras. Aceitei interromper por minutos os plágios que estava a fazer para vos anunciar que o concorrente que vai abandonar a casa do grande primo é... o Rafeiro. Pronto, chora, chora.